Fase 4, toca o solinho do piseiro aí, vai, pá. Rapaz, bichinho, que top, viu? Chama o brega funk, vai. É pra tocar no paredão. Fase 4, o piseiro estourou, bichinho. Vem comigo. Hoje eu tô pra condição, quero levantar poeira. Bloqueei o coração, é fase 4 a noite inteira. Na batida vou dançar, até a poeira levantar. Meu paredão já tá ligado, acabou uma brincadeira. Minha galera tá dançando, com a gente é só lameira. Porque eu boto pra lascar, é pra poeira levantar. Ela gosta quando eu chego com jeitinho e dançando coladinho, sussurrando no ouvidinho. Ela gosta quando eu chego com jeitinho e dançando coladinho, sussurrando no ouvidinho. Eu gosto quando mexe gostosinho, desce bem devagarinho, me chamando de pai e mãe. E eu gosto quando mexe gostosinho, desce bem devagarinho, me chamando. Ai, pai, ô! Que top, viu? Alô, piseirinha, chega pra cá, canta comigo, vai. Ei, bichinho, a embaixatriz do piseiro chegou, viu? Vem comigo, faz enquanto. Garoto, já sou preparada e não vim pra brincadeira. Quero homem com pegada, sou uma garpa topzeira. Para tudo pra me olhar, e você quer me ver dançar. Eu posso até dançar contigo, nem vim pensando em besteira. Não me fala em casamento, essa noite é só zoeira. Chega com jeitinho e dançando coladinho, sussurrando no ouvidinho. Eu gosto quando chega com jeitinho e dançando coladinho, sussurrando no ouvidinho. Ele gosta quando mexe o gostosinho, desço bem devagarinho, sussurrando ai pai. Ele gosta quando mexe o gostosinho, desço bem devagarinho, sussurrando ai pai. Mas que solinho, hein? É fase 4 piseiro! Estourou! Só monetizando, hein?